Ih, chegou o Michel. Chegou. Peraí. Acabei de chegar da faculdade. Não tô em casa. Mete pé então. Vim na casa de um amigo que lá em casa tá sem net. Nossa senhora. Nem fui em casa ainda, caraca. Vai pra casa. Próxima gravação tu participa. Na próxima você participa. Vai retrucar. Tô puto com um trânsito ferrado. Ah, tu quer morar em São Gonçalo? Ainda estamos gravando. E você está atrapalhando a conversa. Vai retrucar. Tranquilo. Ah, desculpinha, ok. Sai daí. Dá 10 reais, tá tudo certo. Não precisa falar que vai tomar banho. Me poupa desses detalhes. Vou tomar banho. É, vou tomar banho nu. Isso melhor não ler, não. Nossa, morreu. Sabe... O rosto morreu. Isso é tuberculose, hein, Roberto? Toma cuidado com isso, hein? Coitado do moleque, vida de estagiário. Vida de estagiário que não vai ser contratado. Porra, coitado do moleque. Então vamos lá. Eu sou Beto Costa FM e espero que a nova geração tenha bons jogos. Eu sou o Roberto Taylor e o PS4 já venceu. Oi, eu sou o Roberto Freaza e estamos aí para a nova geração de games. E por enquanto este é o Unknown Cash. Game over. Bom, senhores, estamos falando sobre a nova geração dos videogames, essa nova geração que está por vir aí. E vamos pegar a opinião de cada um, o que a gente acha que vai acontecer nessa nova geração. E, posteriormente, vamos comparar o que nós falamos agora com o que vai acontecer no futuro. Isso aí é fácil. Dá pra gente prever que o Wii U já vai perder, que o PS4 vai vencer, nós três teremos o PS4, e o Xbox 720 vai ser pirateado à torta e à direita. E tá fácil, cara, tá fácil. Isso aí é previsão total. Será mesmo? Ó, se acontecer o que a Microsoft realmente falou que vai fazer, ou seja, o Xbox ter proteção contra jogo usado e ainda sair depois do PlayStation 4 e ainda ser mais caro, vai ficar complicado realmente pra Microsoft competir com a Sony. A Sony fez uma jogada realmente muito interessante com esse PlayStation 4. Cite exemplos. A grande jogada do PlayStation 4, que poucas pessoas estão comentando, é que, na verdade, o PlayStation 4 é um PC, né? Ele tem um processador x86. Então, o que, que significa isso na prática? Que ele vai poder rodar não só jogos muito mais elaborados do que o PlayStation 3, porque é mais fácil programar, como também vai poder rodar os navegadores, Firefox, Google Chrome e outros programas, porque ele é um PC completo, só que padronizado. É, mas eu tava olhando aqui agora nas especificações técnicas... Vazou uma possível especificação técnica sobre o Xbox 360 e sobre o PlayStation 4. Então, está dizendo aqui que o Xbox ele vai trabalhar com 8 núcleos operando a 1.6 GHz. A memória cache dele, a L1, vai ser de 32 KB para instruções e 32 KB para dados. A memória cache 2... L2 vai ser de 4 megas, 2 megas por módulo, 2 módulos com 4 núcleos de processamento cada. Tecnicamente, eu não sei o que isso quer dizer. Mas praticamente, vamos tentar comparar com o PlayStation, que a memória RAM dele está de 8 GB ou 16, vai ter um drive de Blu-ray, a capacidade do armazenamento dele vai ser de 256 GB, de padrão de HD, conectividade Wi-Fi e saída HDMI. Até agora é o que está vazado aí na internet. Quanto de memória que tem que eles estão prevendo pro novo Xbox? 8 GB de memória RAM DDR3, largura de banda de 68 GB por segundo, 32 MB de memória rápida e largura da banda combinada de 170 GB por segundo. qual é a arquitetura dele prevista. Vai também ser um x86 ou vai ser ainda aquela arquitetura PC, PowerPC, sabe dizer? Não, aqui eu joguei o link pra vocês aí darem uma olhada, que vai estar no post também da gravação, pra galera tentar dar uma comparada aí. Mas aqui não vem falando muita coisa. Eles estão falando sobre aceleradores de hardware, vai ter engines de movimento, codecs de imagem, sistema MAC, sigla em inglês para cancelamento de eco multicanal, que é do Kinect. Coisa bonita. E engine de criptografia para codificação, decifração e hashing. É, aquela que o cara quebra em 2 horas. Na verdade, eles colocam tanta coisa bonita de se falar, de se ler, mas é na prática que a gente vai ver a coisa. Mas eu não lembro de ter lido nada sobre o USB 3.0, que eu acho que talvez seja importante. Os videogames terem essa entrada USB 3.0, caso você necessite de um HD externo. Isso é se eles forem liberar o espaço total para o HD externo. E vocês acham importante ter o USB 3.0 nessas novas gerações? Não, mas essa questão do USB 3.0, eu não vejo ele como muito necessário não, até porque o objetivo não é você espetar um drive externo e transferir em alta velocidade. A USB é mais para algum tipo de acessório como câmera, qualquer coisa dessas que não vai precisar de uma banda muito larga não de dados. É, no caso do PlayStation 3, o PlayStation 3 vai vir com USB 3.0, alguém sabe dizer? O 4, você diz. É, o PlayStation 4. O PlayStation 3 tem dois... É, o PlayStation 4. Não, parece que o PlayStation 4 vai ser só 2.0 mesmo, USB. Pelo que se está vendo aqui, assim, pouca coisa que vazou, não falaram sobre isso, mas... não está mencionando. É, a princípio deve ser. A grande diferença que eu vejo é o seguinte, geralmente a Sony, ela lança o videogame já com tudo. Ele já vem um controle que a bateria interna, HD interno, praticamente tudo que você precisa para baixar, para jogar, para tudo. A Microsoft já é diferente. Ela lança o videogame pelado. Pelado, nunca mano bolso. Realmente pelado. Aí você tem que comprar tudo. É uma maneira de enganar, né? Enganar o consumidor. Coisa bota, típica da Microsoft, né? Bota $50 mais barato, mas não tem nada. Aí só de acessório gasta $200. Pô, só outro dia que eu descobri que o controle do Xbox não carrega, tem que botar uma pilha lá dentro. É, eu não sabia disso. Pra mim isso é absurdo. É absurdo isso. Ele funciona com pilha comum, você pode comprar uma recarregável e você tem um acessório que recarrega ele, mas por fora também. Tudo no Xbox 360, ele foi feito já pra você comprar tudo separado. Os primeiros tinham o arcade, agora com o Slim, ele vem com míseros 4GB de RAM, que não dá pra nada. Você salva meia dúzia de jogos só pra isso. Mas se você quiser baixar, por exemplo, um jogo da Live Arcade, não dá, não vai caber ali. Aí qual é a solução? Eles deixam você colocar um HD externo ou um pendrive. Um pendrive, que ele reconhece até 32GB. Mas a Microsoft, ela tem essa característica de fazer tudo pra você comprar por fora. Controle, HD, sensor de movimento. Eles têm essa característica. Já a Sony, não. Se a gente seguir essa linha de raciocínio da Microsoft, do que ela tem feito, a gente pode ver que o PlayStation 4 vai ser bem superior, porque o PlayStation 4 vai ter mais jeitão mesmo de videogame. Eu tô vendo aqui naquele link que é bem possível que o novo Xbox venha com o Windows 8. Olha só que coisa bonita, né? O Windows 8 com direito a vírus, antivírus, tudo que um jogador precisa, né, pra jogar videogame. Vai ser um videogame com tela azul. É, videogame com tela azul. Vamos tratar esse jogo aqui, tela azul. Olha só que bonito, hein? Faltou DLL. Faltou DLL pro jogo, ferrou. Na verdade, eles vão lançar um PC, pô. Pelo que eu tô vendo aqui, inclusive por aquele gráfico que vocês viram lá em cima, isso aqui é uma captura de PC comum. Eu não tô vendo. É, um PC. Igual o primeiro Xbox. O primeiro Xbox era um Pentium 3 mesmo. É, como se fosse o primeiro Xbox. Exatamente, é como se fosse o primeiro Xbox melhorado. A Microsoft fazendo um 720 igual o primeiro Xbox, que na minha opinião é o melhor videogame já lançado até hoje, ficaria uma coisa boa. É o videogame que ele não dá defeito, cara. Eu já cheguei a deixar o meu Xbox ligado de 8 da manhã às 11 da noite, porque foi parente lá pra casa e o videogame ficou o dia inteiro ligado no forno mesmo, naquele calor do inferno, e ele não travava. entrada. Mas já... É um tanque de guerra. É, um tanque de guerra. O treco parecia um caixote mesmo de madeira, né? Mas era bom, ele não travava. Já o 360 é totalmente diferente. Tu joga uma hora. É, meia hora o bicho já dá pra tu fritar um ovo em cima dele. E começa a derreter, se liquefazer. Mas vamos lá. A questão é o seguinte, porque o primeiro Xbox, o número 1, Xbox primeiro, ele não tinha nenhuma novidade. Ele, na realidade, ele era um PC. Então, como não havia nenhuma novidade em termos de tecnologia, em termos de inovação, eles fizeram, na verdade, um console de feijão com arroz. Por isso que ele era extremamente resistente. Já o novo Xbox, ele é uma arquitetura totalmente diferente. Esse novo, né, o 360, é uma arquitetura completamente diferente. Então eles realmente tiveram que inovar para fazer uma coisa, para fazer frente ao PlayStation 3, tiveram que inovar. E nessa inovação, eles realmente tomaram muita porrada, digamos assim. Por isso que o novo Xbox trava muito. Inovaram, mas cagaram o pau. Não adianta você botar uma tecnologia dessa sem ter uma boa refrigeração. Primeiro erro. Sim, com certeza. Eles apanharam, venderam. Muita gente comprou os primeiros aparelhos e se deu mal, né, realmente. Mas com essa venda, eles ganharam muita experiência. Então, quer dizer, é por isso que o primeiro Xbox não tinha problema de travamento, porque não tinha novidade. Agora, esse novo que eles vão lançar tem todo o jeitão de ser um PC, né? Isso também vale pro novo PlayStation, PlayStation 4. Eles devem ter muito menos problema de aquecimento e travar, porque ele é um hardware que, digamos assim, não tem uma grande novidade tecnológica, né? A Sony está pegando um processador da AMD que ele é especial, ele é mais rápido que os normais. A AMD parece que não vai vender esse processador para PC, vai vender um processador mais simples, né? Quem quiser comprar o processador do PlayStation 4, parece que ele vai estar à venda, só que com uma versão simplificada dele, com menos capacidade de processamento. Foi o que a Sony falou na conferência, que era o Supercharger de PC Arquitetura, né? Exatamente. Então, quer dizer, vai ser um PC. Então, nesse ponto, as duas, aqui pelo que eu tô vendo, Xbox 720 vai ser o PC também. As duas, assim, tem grande chance de não ter problema de aquecimento dessa vez. Nem problema de hardware, nem incompatibilidade. Deve ser um sistema mais estável agora. Tomara que eles tenham aprendido, né, cara? Tomara que eles tenham aprendido e não lancem o Xbox 720. Daqui a pouco lança o Xbox 720 Falcon, Xbox 720 Jasper, Xbox 720 Slim e Xbox 720 Ultra Slim. A mesma coisa a Sony tem feito. Porque também no PlayStation 3 tiveram esses problemas. No primeiro PS3 ele também dava problema. Yellow LED, né? Isso, mas menor escala, muito menor escala. É uma escala muito menor. Você pode ver que eu tenho o FAT aqui até hoje. A minha versão é aquela versão original. E funciona muito bem. Então, quer dizer, eu sei que a maioria dos aparelhos que foram comprados, tem amigos meus também que tem esse aparelho, e funciona muito bem até hoje. Agora, já quem comprou o Xbox 360 no lançamento, todos pararam. Que eu saiba, todos pararam. Nenhum ficou. Eu tive que comprar de novo o aparelho mais tarde. Eu tive todos os Xbox 360. O Zephyr, que Deus o tenha, que ele morreu em pouco tempo. Logo depois eu comprei o Falcon, que na época tinham anunciado como o melhor videogame. Aí jogando Castlevania, ele começou a me dar sinais de coma. Peguei e passei pra frente. Quando ele começou a travar, ele travava assim esporadicamente. E detalhe que eu jogava no ar-condicionado e botava um ventilador em cima dele. Era um ventilador pra mim e um pra ele. A minha mulher até falava: você não compra um ventilador pra mim, mas compra um ventilador pro seu videogame. Aí eu, pô, peraí, mas olha só, o meu videogame custa mil e tantos reais. Daí ela disse: e eu valho quanto pra você? Você tem um ar-condicionado, dava 100%. Ah, mas você tem que ver que ela é um ser humano, né? Então ela tem a capacidade de se regenerar. Então ele queimou. Comprei o Jasper, que era o pai de todos. Jogando, se eu não me engano, foi Dead Space 2, alguma coisa assim. Ele começou a dar aqueles tilt, né? Tá jogando, puta merda. Eu falei, não acredito. E pior que dá uma dor no coração quando o videogame começa a travar. Você já vê o filme passando na sua cabeça, tendo que comprar outro videogame. Levei num técnico, cara. Falou: olha, o chip tal que tá dando problema, disse aquilo, tá superaquecimento. Putz, grilo. Aí peguei esse e troquei ele num PSP. Anunciei na internet, falei: ó, tá começando a babar o videogame, cara. Não, te dou um PSP, vou consertar. Toma aí, cara. Aí comprei o Slim, o bendito Slim, que parece que é um videogame que tá no inferno ele, mas até esquenta hoje. Esquenta muito. Mas tá vivo até hoje. O PlayStation Slim que eu tenho, teve o Fat, lançou o Slim, foi o que eu comprei. E até hoje ele tá vivo, mas também é outro que esquenta feito cão. Literalmente, eu ainda quero fazer esse teste, botar um copo d'água do lado do videogame pra ver até quantos graus a água consegue esquentar, porque esquenta muito. Eu tive um tópico num fórum que ficou famoso, que eu expliquei como é que eu fazia pra refrigerar meu videogame. Comprei uma placa de mármore, coloquei embaixo, botei uns pezinhos de borracha pra afastar, montei dois coolers de gabinete desses de bastidor gigantes atrás e resfriou. Meu videogame nunca queimaram, mas também era horrível pra usar. Até desânimo. Eu fazia isso no PlayStation 1. Criou-se aí esse mito aí. Você tinha que arrumar todos os jeitos possíveis de não deixar o videogame aquecer pra ele não ferrar a lente dele. Então eu já botei mármore, cara, eu já abri um rombo do lado do videogame com ferro de solda. Eu peguei essas ventoinhas de geladeira, sei lá, aquelas ventoinhas mega gigantes, eu de 110, ligava no 110, eu botava a pontada pra dentro do videogame e o treco, o pessoal lá em casa, era engraçado, vamos jogar, vambora, peraí. Antes de ligar o videogame, eu ligava tudo pra parar, né? Era um ritual. Entendeu? Eu pegava lá, botava ele em cima do mármore, bonitinho, e eu colocava umas tampas de Coca-Cola embaixo dele, pra poder o ar passar, pra ter toda uma refrigeração. Cara, parecia, era um mantra que tu tinha que fazer 20 minutos pra poder jogar, e o treco queimava. E nessa nova geração, foi a mesma merda. Eu comprei todos os videogames e o engraçado é que quando eu vendi um videogame, falava, olha, tá ruim. E o cara falava, eu só quero o videogame. Ah, não quer o controle? Não, não. E eu comecei a criar coleção de controles de Xbox. Porque todo Xbox eu tinha, o controle ficava. O controle que eu uso hoje, no meu 360, ainda é do meu primeiro Xbox, que foi o Zephyr. E o engraçado é que o controle sobreviveu, mas os videogames queimam e fica uma porrada de controle aqui. É o que eu digo, acho que a única vantagem hoje do Xbox em cima do Play 3 é o controle. Fora a bateria, né? Tira, mas eu acho o controle muito melhor. Vocês acham o controle do Xbox melhor do que o controle do Play 3? Eu acho melhor. Principalmente os gatilhos, cara. É, anatomicamente também eu acho. A Sony, ela pegou essa receita de bolo do controle dela e ficou Play carregando. Foi embora. Do Play 1 e foi carregando. Pegou o primeiro controle do Play 1, lançou os dois analógicos e dali ela não mudou mais o layout do controle. É a mesma coisa sempre, até o PlayStation 3. O que eles estão fazendo no 4? É o mesmo controle e tacaram só uma tela ali na frente. Anatomicamente falando, eu acho o seguinte... Não, eles melhoraram o gatilho e agora também ele tem tipo um grip de borracha nas laterais. Isso ficou um pouco parecido com o Xbox. Eles pegaram única parte boa do Xbox e jogaram no controle. É, na verdade é um roubando a ideia da outra, né? Exatamente. A Sony tá roubando a ideia da Microsoft e a Microsoft vai roubar a ideia da Sony também. Quem ganha é a gente. É, quem ganha é sempre a gente. Eu reparei que a Microsoft não anunciou ainda é se o 720 vai ser com Blu-ray ou outro tipo de mídia. Vai ser com Blu-ray. E eu vi uma notícia dizendo o contrário, que não ia ser Blu-ray, ia ser somente via download de jogos. É. Ah, então a gente pode considerar o vencedor mesmo o PlayStation 4. É, se foi isso mesmo. É, pelo que se mostra, o PlayStation 4 vai parecer ser bem superior. Basta saber se na prática isso vai funcionar. A Sony demorou muito para conseguir estabilizar o PlayStation 3 nesse mercado, porque ela tomou muita porrada até aprender. Agora aí, de uns 2 anos para cá, que ele conseguiu estabilizar legal, em vendas, em jogos. Lembra que tinha poucos jogos pro PlayStation 3? É, o princípiozinho dos 2 primeiros anos foram bem sofridos. É igual o Vita agora, né? É, tá igual, tá a mesma coisa, a Sony tá sofrendo com o PS Vita. Eu não sei se é um erro de marketing ou alguma coisa da empresa, ou porque a Microsoft tem muito dinheiro e compra todas as empresas para fazer os jogos para ela, mas o fato é que foi um pouco complicado. Agora, uma pergunta para vocês. Só uma pergunta para vocês. Vocês acham que a Live é melhor do que a PSN? Eu acho que não. Eu não conheço a Live, né? Mas o fato da PSN ser grátis e você não paga para utilizar, mesmo jogando corporativo, né, com outras pessoas, eu acho que isso é uma grande vantagem da PlayStation Network. E olha, outra vantagem gigante. Se você obrigar o cara a pagar, sei lá, você já está pagando o jogo, você está pagando o console. E tem outra. Então você ainda vai pagar para usar, entendeu? Não faz sentido. Até para você usar um programa simples como Netflix, você tem que pagar a Live Gold para poder baixar o Netflix e usar. Mas essa é a característica que eu estava dizendo, que a Microsoft, se ela continuar, eu acredito que na próxima geração ela não vai se dar bem. Essa geração ela se deu bem por um simples fato. Eu comparando a Live com a PSN, eu acho que cada uma tem uma coisa boa. A Live, ela é muito mais rápida para tudo, tanto para baixar as coisas como para você acessar, mas ela tem esse defeito de você ter que pagar tudo. A PSN, até antes dela sofrer aquele ataque de hacker, que a galera hackeou lá cartão de crédito, ferrou a sua. Seriamente. Hackeou, ferrou a Sony, atacou a Sony no ponto fraco dela. A Microsoft nunca teve isso. Então, a partir dali que ela começou a dar uma acordada, que a PSN melhorou. Porque antigamente eu lembro que você atualizar o PlayStation 3, tu tinha que ligar o videogame, aí lá, tempo de download, 8 horas. Pô, peraí, cara, eu quero jogar o jogo agora. Mas demorava 8 horas pra tu baixar a atualização pra poder jogar aquele jogo ali ou qualquer outra coisa que você precisasse usar. Isso acontece comigo hoje. Eu comprei até o Gran Turismo 5 e ainda não consegui atualizar ele completamente. Porque demora. Mas aí você tem que ligar o PlayStation 4 no cabo. Ele funciona mais rápido no cabo, já testou? Não tem como ligar o PlayStation 4 ainda, cara, eu juro. O PlayStation 3. Você tem que ligar o PlayStation 3 no cabo de rede. Ele é, cara, pra eu passar um cabo de rede aqui em casa, eu tenho que arrancar um encanamento d'água, não tem como. Mario! É, mas mesmo no cabo, o PlayStation 3 ele ainda é muito mais lento que o Xbox. Agora, eu acredito que a Sony ela deve estar investindo mais. Esse lance da Live ou da PSN, era lógico que a Live ela tem que ser melhor do que a PSN, porque a Microsoft ela já trabalha com toda essa infraestrutura de parte online. A Sony nunca tinha se metido nisso. O PlayStation 2 não tinha isso. Ele não tinha nada para você jogar online. Ele não tinha sim. Era pouca coisa. Se você for comparar com o Xbox One, o Xbox One já tinha Live. Tinha. Você, realmente. Os caras já estão trabalhando nessa ideia já tem muito tempo. Então, a Microsoft, todos os erros que ela teve na Live do primeiro original, Xbox, na ela Live, repetiu no outro. Não, ela pegou e ela melhorou. A Sony ela não tinha experiência. O PlayStation 2 quase não tem nada pra você jogar online. Se você for ver, poucas pessoas jogaram online. Eu cheguei a jogar online pirata. É, mas é difícil. Era difícil. Tinha que aplicar um patch com o código do disco original. Era complicadinho. É complicadíssimo. Aí a Microsoft, por ela ter saído na frente, ela já ganhou nesse aspecto no 360 quanto ao PlayStation 3. Agora, no PlayStation 4, eu acho que a Sony ela já aprendeu com os erros dela e ela vai tentar corrigir tudo isso. Até porque os caras fizeram um investimento bem pesado nesse videogame. É, mas vamos lá. Vamos analisar uma coisa por um outro ângulo. Se a gente comparar o Xbox 360 e o PlayStation 3, o PlayStation 3 saiu vencedor dessa história. Por quê? Porque é um videogame que saiu um ano depois. Um ano depois é muito tempo. E o PlayStation 3, com tudo isso, conseguiu recuperar o tempo perdido. Por exemplo, hoje, a quantidade de consoles Xbox 360 vendidos e a quantidade de consoles PlayStation 3 vendidos, totalizando, dá mais ou menos a mesma quantidade. Ou seja, mesmo saindo um ano depois, o PlayStation ainda conseguiu chegar à mesma quantidade de consoles vendidos que a Microsoft. Isso, no meu ponto de vista, é uma grande vitória para o PlayStation. Ainda tem uma outra coisa. Quando o PlayStation 4 sair, o PlayStation 3 vai continuar sendo fabricado. Será que a Microsoft vai fazer a mesma coisa? Será que a Microsoft vai conseguir manter os dois consoles fabricando? Vai ter o mesmo respeito pelo consumidor que a Sony está tendo? Isso é uma coisa que ninguém pensou ainda. É, eu acredito que vá, mas não vai demorar muito para eles mudarem isso, tanto a Sony quanto a Microsoft. Porque a ideia da Sony, pelo que eu já tenho lido em todos os fóruns, sites, é ela pegar e substituir o PlayStation 3 pelo Vita. Ela, aos poucos, ela vai matar o PlayStation 3 para substituir o que lançaria no 3 no Vita. E colocar as forças dela no 4. Por quê? Pelo exemplo do Xbox também. Eu lembro que quando tava o Xbox One e o 360, os dois vendendo ao mesmo tempo, as vendas do 360 ele não subia. Porque o Xbox One ele era muito bom. Se você pegar o Ninja Gaiden 1 do Xbox, Ninja Gaiden 1, Ninja Gaiden Black, e você colocar ligado e botar um 360 e falar que é do 360, o cara vai acreditar, porque os gráficos eram muito bons. Então o que a Microsoft fez? Ela forçou, ela parou de fabricar jogos para forçar o consumidor a comprar o 360. Eu acho que isso é um caminho natural, que as duas vão fazer. Parar de fabricar de um para poder o outro, gradativamente, ele subir. Mas a Sony ela tem uma vantagem que a Microsoft não tem, se a gente for parar para pensar. Ela tem o PlayStation 3, ela vai ter o PS Vita, que é o portátil dela, e ela vai ter o PlayStation 4. A Microsoft não tem um portátil. Então, se ela continuar lançando jogos em paralelo para o 360 e para o 720, se forem os mesmos jogos, no início da carreira do 720 aí, os jogos geralmente, os caras eles não conseguem tirar tudo do videogame. Pode pegar os primeiros jogos do Xbox 360, eles eram bem fraquinhos, assim, em termos gráficos. Eu tenho o Hitman do Xbox 360 e tenho o Hitman do Xbox One, o Blood Money. Se tu for botar os dois lado a lado, é pouca diferença de gráfico. Então, eles fizeram o quê? Cara, olha só, para de fabricar isso aqui, senão a gente não vai vender o outro. A Sony, ela já tem a vantagem. Se ela parar de fabricar o PlayStation 3 e parar de lançar jogos, ela vai conseguir lançar os jogos no PS Vita. Aí a pessoa ainda vai ter uma opção de comprar. Por falar em PS Vita, foi um tópico interessante agora. A proposta do PlayStation 4 é rodar um streaming de um jogo direto no PlayStation Vita. Sim. Todos os jogos. Sim. Pra você ver a capacidade de hardware do PS Vita, que a gente não enxergou até hoje. Na verdade, eu acho que ninguém ainda conseguiu enxergar, porque o pessoal ainda tá muito focado no Nintendo 3DS. Hoje, tá com essa ideia de que o videogame ele tem que ser de um modo específico. Você pode ver que a Nintendo, já entrando nos outros videogames, que são os concorrentes da nova geração, que é o Wii U, ou como eu gosto de chamar, é o Wii U. Will. Cara, que nome horrível isso. Eu não consigo atinar o cara colocar o nome do videogame de Will. Cara... É pra Will, quê? Pra mim é Will, pô, isso aqui. O cara vai botar Wii U, pra que U? A ideia era por causa do controle. Eles estão lançando esse videogame com uma propaganda tão grande de que o controle... Parece que eles querem mostrar que o controle é mais importante que o videogame porque ele tem aquela tela. É, essa é a ideia mesmo, essa é a ideia. Qual é o grande... Você já parou pra pensar? O tamanho daquele treco é um iPad de 7 polegadas na tua mão. Às vezes... Uma borda gigante ainda. Cara, você não vai querer... Não é todo mundo que vai ter saco de ficar jogando e olhando pra aquela tela. Os caras têm que pensar nisso também. Eles têm que falar o seguinte. Por exemplo, eu não gosto. Eu gosto de sentar, botar o controle no colo e ficar jogando. Eu não quero ficar prestando atenção na tela da televisão e na tela do controle. Uma empresa já tentou fazer isso e ela se deu mal. A SEGA! SEGA! Não fala mal da SEGA. Não, a SEGA tentou fazer isso com o Dreamcast. Qual era a proposta da SEGA? Era a mesma proposta que a Nintendo tá querendo fazer. Botava o VMU lá e eles diziam que ia ter um Tamagotchi no VMU, que ia aparecer isso, ia aparecer aquilo. Aí tinha parece que um Final Fantasy ou Phantasy Star, que teria como você ir evoluindo seu personagem no VMU enquanto tu tava na rua. É, isso mesmo. Se você jogasse Shenmue, por exemplo, tinha parte do Shenmue que você precisava do VMU, porque aparecia o código que você tinha que... em determinado momento do jogo, por exemplo, tinha que apertar o A e o B, aí aparecia no VMU, A, depois B, não aparecia na tela. Aí isso forçava o cara a ficar prestando atenção no controle. Aí tinha um problema naquela época. O cara tinha que comprar o VMU. E quem não tinha VMU? Não ia jogar Shenmue? Aí depois tiveram que arrumar outra solução. E a Nintendo tá querendo empurrar isso pras pessoas. Você pode ver que na apresentação do videogame, eles falavam sempre isso. Nossa, olha esse controle. O controle é isso, o controle é aquilo. Mas os caras não falaram do videogame. Foi mal falado as especificações, o que o videogame ia fazer. E no final das contas, o que eu vi? Que eles estão lançando o Wii U é um Xbox 360, um PlayStation 3, melhor, eu acho que um pouco nem pior. Nem tanto melhorado, ele é um pouquinho melhor só que um PlayStation 3, mas pouca coisa, e a grande diferença mesmo é o controle, é isso. Mas ele é basicamente Wii, a interface é bem parecida do Wii, os jogos são a mesma coisa do Wii. Pra falar a verdade, eu falo até bem do Wii, até porque eu comprei, fui o felizado, comprei o Wii por R$25, coisa rara, que joguei ele bastante. O que, que você fez pra comprar o Wii? Todo mundo conhece a história na internet, é só buscar o Wii por R$25. Um dia, o Magazine Luiza erra o preço, coloca o Wii por R$25 e PlayStation 3 por R$176. Eu não tinha dinheiro, fiquei com medo de botar o cartão de crédito pra rolo, achei que era algum hacker invadindo o site. Falei, vou comprar no boleto e comprei. Teve algumas discussões entre a empresa, que Magazine Luiza, alguns representantes, advogado me ligou falando que não ia poder me vender. Aí daqui a pouco eles resolveram vender pra todo mundo, só que fizeram acordo. Quem comprou 3 PlayStation 3 ficou só com 1. Quem comprou 4 Wii fica só com 1. E eu fiquei com meu Wii lá bonitão, chegou na empresa, tem alta, imagem alta fiscal até hoje, tá lá, R$30,08. Tomara que eles façam isso com Xbox 720 ou com PlayStation 4. Eu acho difícil, né? Mas foi no lançamento, cara. O Wii custava R$2.400 na época, paguei 25. Tu imagina um acionista lá, o dono, querendo matar, esganar o cara que esqueceu de colocar os dois zeros lá. Justa causa. Justa causa. Pô, justa causa é apanhar em praça pública pelado de cabeça pra baixo ainda. E temos agora também o Oya, que tá lançando aí. Oya, nossa Uia. Senhora. Cara, se você for pensar esse nome, eu não sei de onde esses caras tiram esses nomes. Eu sei por que o PlayStation. O PlayStation ele seguiu a mesma ordem: 1, 2 e 3. O Xbox. Ele lançou o 360 para poder não parecer inferior ao PlayStation 3. Não sei se vocês sabem disso. Vocês sabiam disso? Não. Então vou explicar. Momento cultura. Como existe essa temática PlayStation 1, PlayStation 2? Quando lançaram o 3, se a Microsoft lançasse o Xbox 2, eles ficaram com medo das pessoas olharem e falarem, olha, o Xbox 2 é abaixo do PlayStation 3, porque é um número abaixo. Aí os caras tiveram a excelente ideia de botar o Xbox 360. O símbolo da Microsoft era o X ali, porque o videogame na época que foi lançado não tinha nome, então eles colocaram o primeiro nome do Xbox, esse nome dele foi acidental, aí eles pegaram e falaram, olha, se a gente lançar isso aqui como número 2, não vai vender porque a Sony vai lançar o PlayStation 3. Quando lançar o 3, vai matar esse 2. Agora no 720 é a mesma coisa, a Microsoft aposta na ideia de que a pessoa vai falar, poxa, ó, PlayStation 4, mas olha o nome do outro, é 720. São 700 e tantos acima desse aqui. A Nintendo ela já tem uma ideia totalmente diferente. Foi quase uma briga da época do 8-bit, 16-bit, 32-bit. Era isso aí. É mais ou menos isso, então. Isso veio da época dos 16-bit. Quem lançou isso foi a Sega. Não era falado isso na época. Não existia assim, videogame de 8-bit, 16-bit. Quando a Sega lançou o Mega Drive para promover, ela estampou lá na fuça do videogame 16-bit. Grande, amarelo. Bem grande, lá douradão, e a pessoa olhava aquilo. Vai ser a mesma coisa, eles lançam os nomes para que a pessoa que é leiga, ela olhar e ela se guiar pela numeração. Mas estávamos falando do Oya. Quem é que estava falando do Oya? Uma caixinha com Android, que já tá ótima, o pessoal já fez vários testes, tá rodando muito bem os jogos como Sonic 4, Episódio 1 e 2, rodando emuladores de Nintendo 64, rodando emuladores de Mega Drive, Super Nintendo, já tem controle, o controle é bom, tem suporte HDMI, roda o filme, que é uma maravilha. Pra mim, ele vai ser 30 vezes melhor do que o Wii U. Além das funções, você vai ter jogos clássicos podendo rodar nele, os jogos atuais também são bons, você consegue jogar coisas divertidas, como se fosse considerado jogos de celular, numa caixinha. Isso é muito bom, ele é pequenininho, é bonitinho, não vai incomodar a esposa, a mãe, o que for, e tem boas funções. Eu acho que vale a pena a compra desse aparelho. O conceito dele é muito legal, porque ele é um videogame aberto, né? Qualquer um pode fazer, qualquer um mesmo, né? Pode fazer jogos, não tem que ficar pedindo autorização pra ninguém. Isso é uma coisa muito legal. E ele tem os navegadores todos, né? Firefox, Google Chrome. Ele tem uma opção de programa que ele tá aproveitando tudo da plataforma Android. Quer dizer, ele queria barato. Ele é muito barato, né? $99. E a tendência é ele ainda ficar mais barato. Os emuladores é uma coisa que, poxa, é uma vantagem absurda em cima do PlayStation 4 e em cima do Xbox também que vai sair. Que eles não vão ter esses emuladores, você vai ter que comprar tudo de novo. E ele é aberto, né? Você chega lá, bota o teu pendrive, bota o negócio lá e acabou. Ele não tem ninguém pra encher teu saco. Quer dizer, bem legal. A ideia é bem legal. Exatamente. A melhor coisa que tem pra mim, acho que hoje, com certeza, o UIA tá de parabéns o projeto. Foi uma vantagem grande. O mercado tava precisando de alguma coisa, uma arquitetura aberta com um joystick simples pra poder jogar. É, eu acho que o principal atrativo dele é esse lance de código aberto mesmo. E tiveram uma puta de uma ideia. Porque, por ser código aberto, eles vão se livrar totalmente de qualquer responsabilidade. Se um cara fala, fiz um emulador aqui, ó, filho, você vai baixar por conta e risco. Não pode. Mas o videogame é de código aberto, qualquer um pode baixar. Eu acho que é o mais atrativo, cara. Tudo nele vai ser de graça, tudo. Ele vai dar uma porrada bem forte em todas as empresas, porque vai forçar as empresas a ter que baixar o custo dela, a baixar tudo. Porque por tudo ser de graça, o cara vai falar, olha, vamos colocar em termos práticos. O cara vai lá na Casas Nordestinas ou .code, não vamos fazer aqui propagandas, mas se o cara vai chegar lá, quanto que custa o 720? R$18.000. É, R$18.000 ou R$3.000, você vai ter que comprar pilha, você vai ter que comprar HD, você vai ter que comprar tudo. Mas eu tenho essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui custa R$290. É, R$200 ou R$399 com um imposto aqui. E você não precisa comprar jogo. É só ligar ele na internet que tem jogo de graça. Cara, vai ter muita mãe, muito pai comprando isso pro filho. É, vai ser o abandono do Mega Drive Master System que é vendido até hoje. Com certeza. Sim. Porque o cara vai falar, olha, aqui você pode ouvir MP3, ver vídeo, ter jogos. Aqui você pode fazer quase tudo que um computador faz de graça. Aí vai encher os olhos de qualquer um. Essa acho que é a maior sacada do Oya. Eu vou mais longe. Eu vou mais longe do que vocês estão falando aí. Se a gente parar pra pensar na história, ele é uma espécie de novo Atari 2600. Porque o Atari 2600 era um console barato, altamente resistente, e todo mundo podia fazer jogo para ele. Até hoje, nenhum outro videogame tem a mesma quantidade de jogos que o Atari teve. Eu diria, seria o Atari 2600 de 2013. Por outro lado, Roberto, praticamente certo que o Oya vai ter vírus. Porque a partir do momento que você abre, né, para todas as pessoas poderem fazer, ou poder colocar coisas ou mandar coisas pros outros, então, quer dizer, é muito provável que o Oya tenha esse problema de vírus. É, ou não, ou a galera também abrace isso como uma maneira de protestar contra as outras empresas e comecem a fazer jogos também, que eu espero que isso aconteça. Porque se a galera abraçar o Oya como uma ideia inovadora e uma ideia boa, começar a produzir coisas boas pra ele, você não tem assim, essa liberdade de um cara produzir um jogo e falar, poxa, deixa eu lançar aí na PSN de graça isso aqui. Pouca coisa que lança. É um joguinho aqui, um joguinho ali de graça. E a Microsoft também acontece isso. Então o Oya tendo essa capacidade de lançar muita coisa de graça, vai obrigar ou essas empresas a chamar os programadores pra lá, ou elas baixarem o custo dos jogos, que hoje ainda são muito alto. Falar agora desses controles novos aí. Na verdade, eu tava estudando aqui uma coisa sobre os controles de movimentos, uma comparação que tava sendo feita entre Wii U, que tá usando a tecnologia antiga ainda de reconhecimento do Wii. Inclusive, o que eles fizeram? Esse novo pad dele, como se fosse o iPad do Wii U, ele não tem reconhecimento de movimento. Então ele usa a estrutura ainda do Wii antigo. Ele usa aquele reconhecimento e o próprio joystick do Wii, para você trabalhar com interface de movimento. Já o PlayStation 3, ele consegue utilizar uma câmera como se fosse um Kinect, só que com um visual diferente, onde você praticamente coloca ele em cima de uma televisão e ele tem que apontar para você, mas vai utilizar o que é embutido já no teu controle de mão normal, uma luz que vai ser identificada como o PlayStation Move. Eu achei isso legal, vai ser um custo menor e já tá ali na tua mão. Você não precisa comprar um outro aparelho para poder fazer o sensor de movimento. Mais uma vez o PlayStation saindo na frente, sem custo extra. Mas a Microsoft não apresentou nada. É, a Sony, ela colocou lá uma telazinha, né, no novo controle do PlayStation 4, mas eu acredito que eles não vão desenvolver muito esse controle, porque eles querem também que o Vita, na verdade, seja o complemento à altura da capacidade de processamento do PlayStation 4. Ou seja, eles querem que a pessoa utilize o PlayStation 4 junto com o PS Vita. Eu acho que essa é a ideia da Sony, por isso que o controle do PlayStation 4 original não vai ser assim tão diferente do 3, porque a ideia é que a gente use o Vita. Eu acho também que os caras, eles querem que a pessoa volte a jogar com os amigos, que esse negócio de sensor de movimento, a Microsoft apostou nisso, e a gente viu que o Kinect, ele não foi tão espetacular quanto a Microsoft gostaria, né? E não é uma coisa assim que você acha tão absurda, é legal assim, pra você usar numa festa com os amigos tomando uma cerveja, que aí o pessoal começa a ficar bêbado, faz umas besteiras na frente da tela, mas você mesmo parar em casa e jogar aquilo ali, eles apresentaram que você ia jogar, você ia se divertir, você vê as propagandas, o pessoal todo mundo sorrindo, e na verdade aquilo ali é tudo meio que uma mentira. Não rola aquilo. E não saíram tantos jogos, né? Eles descobriram, acho que com os próprios os jogos, conforme eles foram saindo, que não tem muita opção pro cara jogar com o movimento, e ainda não tá tão avançado pra pessoa ficar se divertindo só com os movimentos, porque tem certos jogos que tem um lag absurdo no Kinect. Eu não acredito que a Microsoft vá apostar também no 720 com isso. Como eles estão vendo que a Sony tá lançando um videogame que tem uma capacidade muito grande e tá saindo na frente, ela tá fazendo ao contrário do que a Microsoft fez. A Microsoft lançou o Xbox primeiro para ganhar mercado. A Sony aprendeu com os erros dela e está lançando o PlayStation agora, bem antes do 720. Nessa parte de mídia, ainda vai ter mídia física, mas cada vez mais eles vão começar a jogar para download. PlayStation 4 com certeza vai ter mídia física, mas a via download eu acho que vai reinar por um tempo, porque você vê, o PS Vita hoje em dia pra mim é só mídia via download. Então eu vejo que eu baixando, eu assino a Plus e pego um jogo com desconto, mas eu acho que eles liberando essa parte, qualquer coisa via download vai vender mais fácil. Mas olha só, o PlayStation 4 ele vai ter uma mídia física Blu-ray com certeza, isso aí já tá mais do que ventilado em vários sites aí. Ah, e tem na própria especificação do PlayStation 4, tem lá que ele tem o Blu-ray. A questão não é só a questão dos jogos, né? Porque, por exemplo, quem comprou o PlayStation 3, como eu, como outras pessoas também, eles usam também o PlayStation 3 como media center. Então você pode assistir um filme um Blu-ray de alta definição com a imagem excelente. Também pode ver em 3D, quer dizer, como um player 3D, só o preço já compensa. O PlayStation 4 vai seguir essa linha também. Você vai ter uma mídia Blu-ray lá para você poder assistir os seus filmes como você fazia com o 3. E quem sabe poder fazer até outras coisas mais interessantes ainda. Como a capacidade do PlayStation 4 é muito alta, você quem sabe não pode ter até um editor que te permita editar um filme ali em tempo real, porque ele tem um processamento extremamente alto. Então ele pode fazer muitas outras coisas que os consoles atuais não podem. Você pode ver que na propaganda da Sony eles focaram muito na questão do vídeo em tempo real, ou seja, mostrar o cara jogando, mostrar as coisas acontecendo em tempo real. E para fazer isso, você tem que ter realmente um processamento muito elevado. Então, no caso do PlayStation 4, a mídia Blu-ray não é só pensar em termos de jogo, mas também em termos de input de outras mídias, como filme, foto e tudo mais, que ele vai processar esse troço todo. Então, assim, tem que ter um leitor de Blu-ray. Agora, eu só não sei se vai sair com um leitor de Blu-ray de 100GB ou de 50GB. Ainda não sei qual que eles vão colocar. Espero que seja de 100, né? Que já é a versão mais nova. A Microsoft está dizendo que não deve colocar um Blu-ray. E eu acho que nisso aí eles vai ser uma aposta que eles não vão ganhar. Porque a Sony apostou no Blu-ray no PlayStation 4 e ela teve realmente bastante dificuldade de emplacar. Mas nessa nova geração, o Blu-ray ele já vai ser uma coisa bem constante. Então é que cada vez mais está morrendo o DVD e o CD. Se a Microsoft apostar em não lançar o Blu-ray junto com o 720, eu acho que vai tomar um fumo aí. O Oye, ele não tem leitor, né? Acho que ele é todo HD. Exatamente. Eu tava olhando aqui justamente na especificação do Oye, ele não tem o leitor de Blu-ray. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, é que a gente sempre esquece do sistema operacional dele, que é um grande ponto forte. Nada impede que você plugue lá um leitor de Blu-ray na porta USB dele e ele reconheça, porque ele é um sistema operacional muito sofisticado. Isso a gente com certeza não vai conseguir fazer com um novo Xbox e o PlayStation 4, não precisa se preocupar. E com o Wii U, porque eles não são um sistema operacional como o Android, né? O que o Android na realidade é o que, que é? Ele é um sistema operacional Linux por baixo, com uma interface diferente. E o Linux reconhece o leitor de Blu-ray externo. Então quando o cara plugar esse leitor externo no Oya, teoricamente vai funcionar normalmente, inclusive gravar. Né? Inclusive gravar coisas lá. São recursos interessantes que as pessoas não se deram conta ainda do Oya. Eles não devem ter colocado realmente o leitor para baratear o preço do videogame, sim, ele ficar mais atrativo. E depois, se você quiser um leitor de Blu-ray, você vai poder comprar um USB e usar tanto no seu computador como no Oya. Se for isso, vai ser uma sacada de mestre, porque os outros não vão ter esse recurso. Nenhum outro vai ter. Desses todos que estão lançando aí, é o que está tendo a maior novidade, porque os outros eles apresentam muitos jogos, essas coisas, e o Oya ele veio com um conceito totalmente diferente. Vai ter integração, né? Parece que vai ter integração do celular com o videogame. Se você tiver um jogo no seu celular que funciona, você pode jogar para ele. Exato, todos os aparelhos que forem Android vão conversar, já conversam entre si. E ele é mais um, só que ele é um Android turbinado, digamos assim, né? Rápido, com uma capacidade de processamento bem mais alta. Eu, pelo menos, acho que a grande mudança significativa que vai ter nessa nova geração aí é que as empresas elas estão acordando um pouco e, na nova, eu acredito que eles devem mudar um pouco esse conceito. E se você for ver, em todos os videogames, a grande maioria dos jogos é FPS. E parece que os caras estão acordando aí. Eu, pelo menos, na conferência da Sony, eu não vi eles mostrando jogos de tiro de primeira pessoa. Se não me engano, foi um ou dois. Mas eles colocaram a ideia de que seria bem variado. A Microsoft ainda não apresentou, mas eu acho que eles devem voltar aquele conceito, tirar um tipo só de jogo e mudar tudo isso aí, colocar mais jogos. Até porque pela concorrência do Oya e dos outros videogames, a Sony e a Microsoft estão percebendo que se elas ficarem apostando em só um tipo de jogo, elas vão acabar perdendo. E eu acho até que antes da Microsoft lançar o novo Xbox, como eles não divulgaram oficialmente, e eu acho que eles vão esperar, cara. Eu acho que eles vão pegar, dar uma mexida ainda, porque eles já sabem como o PlayStation 4 vai sair. Ou pelo menos eles já têm uma ideia. Então acho que agora eles ainda têm tempo de mexer em alguma coisa para poder aumentar um pouco essa capacidade, para tentar brigar. Porque se eles deixarem do jeito que tá, realmente, em termos de processamento, em termos de tudo, a Sony ela acordou. Ela viu todos os erros que ela cometeu nessa geração e na geração seguinte ela está prometendo não fazer. A Nintendo apostou no Wii U, ela vai continuar com aqueles jogos mais para família, jogos para criança, mais infantis. Jogos mais infantis. O Oya vai ser algo incerto, porque cada um vai poder fazer um jogo, então a gente não sabe o que vai sair dali. Pode sair um jogo infantil, como pode sair um jogo mega fodaço de um cara que teve uma ideia boa e programou em casa. Exatamente. Eu acho que a maior sacada é essa. A mudança mesmo dessa nova geração foi o lançamento do Oya, tá sendo agora, né? A Sony ela vai apostar umas ideias que eu espero que sejam muito boas, porque a minha ideia pelo menos é ter todos os videogames. Geralmente eu gosto de ter o Xbox e o PlayStation 3 por causa dos jogos que são exclusivos. Então eu gosto de jogar um e jogar o outro. Eu não tenho muito esse negócio de ser sonista ou ser microsoftista, sei lá se existe essa terminologia. Mas eu não sou muito, eu prefiro jogar um pouco de um pouco de outro. Eu só nunca tive o Wii, mas gostaria de ter por causa de alguns jogos também que eu acho muito bacana pra jogar. Eu acho que a maior mudança... Eu acredito que os videogames vão voltar a ser tão divertidos quanto eram antigamente. Eles não vão focar mais tanto nos gráficos e vão se especializar mais nessa parte. Vamos voltar com um jogo mais antigo, um estilo mais antigo. Vamos voltar com a galera jogando na sala. 3 pessoas jogando, 4 pessoas lado a lado. Não só o multiplayer Brasil, Japão, Tóquio, nada disso. O que eu acho que realmente vai mudar nessa geração nova vai ser que as pessoas vão se dar conta de que videogames, computadores, telefones celulares, na verdade, são o quê? A mesma coisa, né? São computadores. Uma tendência um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas que são computadores. Então você provavelmente vai poder fazer a mesma coisa em aparelhos diferentes. Um exemplo é o Facebook mesmo. Você pode acessar no computador, você pode acessar no smartphone, e você vai poder acessar também no videogame e num outro tipo de videogame como o Oya, vai ser um aparelho mais simples, mas também vai poder acessar. Então, quer dizer, as pessoas vão se dar conta de que, na verdade, tudo está interligado. Então, o videogame ele vai ser mais parecido com o computador, né, do que ele foi até o momento. Porque até a geração passada, videogame é videogame. Mas, a partir dessa nova geração, as pessoas vão se dar conta de que ele não é só um videogame, mas que ele também é um computador, que ele pode fazer outras coisas, além de só jogar. É, eu também acho isso. Eu acho que eles estão aproximando mais o videogame do computador, mais para atrair o público que joga em computadores para o videogame, não só para deixar, porque hoje ainda tem muita gente que joga só em computador. A pessoa prefere jogar no computador do que jogar no videogame. E eles fazendo essa aproximação aí vai trazer novos jogadores. E se eles integrarem uma espécie de, sei lá, você conseguir colocar uma foto... Ou gravar um pouco do que você está jogando para postar numa rede social, aí sim vai ser algo que vai mudar muito, que as pessoas vão querer fazer isso. Aí você vai entrar no conceito do PlayStation 4. Tem um botão share. Para eles colocarem isso no controle, que é justo, tipo, você quer compartilhar aquele momento, é porque é uma coisa muito, muito forte para o aparelho. É uma coisa que está muito enraizada no conceito do aparelho. Tomara que esse share aí seja para você poder gravar os jogos que você está jogando, mas gravar assim, em longa escala. O cara quer fazer um gameplay aí de 1 hora, e não só de uma foto ou duas. Eu acho que deve acontecer isso, você poder compartilhar o que você está jogando. Eu acho que vai ser isso. Tomara que eles deixem você gravar, porque aí as pessoas que fazem gameplays e tudo mais, vai ficar muito mais inteirado. Aí sim, todo mundo vai querer correr pro PlayStation. Porque hoje, para você fazer um gameplay, você precisa de vários acessórios. Você precisa de uma placa de captura muito cara. E se o videogame já vier com isso, isso vai ser um atrativo muito grande para quem gosta de fazer, né? Chegamos aí numa conclusão sobre essa nova era, nova geração dos videogames e sobre o que vai mudar. Espero que o que a gente falou aqui mude realmente, né? Se realmente o que a gente tá esperando mudar, vai ficar muito bacana. Vai ter muito mais divertimento nessa nova geração. Vamos para as considerações finais. Bom, a consideração final sobre a nova era dos videogames, eu acho que o PlayStation 4 vai ganhar, o Xbox 720 e o Wii U vão ficar disputando alguma coisa que eu não entendi o que. O Wii U vai ser obrigatório. E eu acho, sinceramente, que a Microsoft e a Nintendo vão entregar os pontos na disputa hardcore e PlayStation 4. Vai ficar tudo com ele e eles vão ter que seguir uma outra linha para não cair que nem a SEGA caiu. Roberto Feaz, as considerações finais sobre a nova geração dos videogames. Olha, eu espero aí que realmente a gente tenha grandes novidades, né? E uma grande reviravolta aí no mundo dos videogames, com tudo se interconectando, tudo, né? Conversando, vários aplicativos conversando, né? Coisas que não tinham nos videogames vão passar a ter no videogame. Enfim, vai ser uma nova, como se fosse uma nova onda mesmo que vai chegar aí no mercado. É, eu também acredito isso, acredito que vai ter mudanças significativas, vai ser bem diferente dessa geração que a gente está. Com o lançamento do Oya, vai mudar bastante coisa. A Sony, ela já acordou, está mudando totalmente o esquema dela. A Microsoft tá muito calada. Eu tô achando muito estranho isso. Eles estão muito calados pra quem tá vendo muita mudança acontecer. A Nintendo já lançou o que tinha pra lançar, já falou que é aquilo ali mesmo e vai continuar naquela mesma linha. O videogame secundário ali, o de divertimento, vai ser o Oya. E é isso. E espero que a galera tenha gostado desse terceiro podcast, falando sobre a nova geração, as nossas expectativas. Daqui a algum tempo a gente faz novamente um outro podcast para comparar o que, que a gente achava e o que realmente aconteceu. Mandar aquele abraço para a galera que está ouvindo a gente aí, poxa, bem bacana. Adicionar a gente lá no Twitter, @curtanaweb. O meu Twitter é @betocostafm ou twitter.com/betocostafm. Quem quiser me adicionar lá no Facebook também para trocar uma ideia é facebook.com/betocostafm. É bem legal a gente poder trocar ideia com a galera aí. Quem quiser participar do podcast, sem grilo, cara, o podcast é para todo mundo. Manda mensagem para mim lá no Facebook, vamos trocar uma ideia. A gente marca aí para a pessoa participar. E não esqueça de mandar um e-mail. Mande e-mail para a gente também, contato@curtanaweb.com. Mande lá suas sugestões, sua mensagem, para xingar, para falar bem, enfim, o que você quiser. E mais uma vez pedir a ideia da galera para um nome para o podcast, que a gente ainda está sem nome. Eu estou intitulando como UnkNowCast, mas a ideia é colocar o nome em que todos se identifiquem com eles. Nesse podcast vocês ouviram ao fundo as músicas dos jogos Advent Rising do Xbox One, Castlevania Arcade e Super Metroid. Até o próximo podcast e valeu! Cara, esse cast pode chamar de Roberto Cast. Só tem Roberto nisso, cara. Ai, cara, tem que rir. Hoje eu conto a história rapidinho de continuar. Isso aí, quem me fez isso comigo, me zoou assim, foi o Rei Bianchi, cara. Fui fazer um stand-up aqui, botei o nome do stand-up e não sabia que o cara era dono do stand-up. Aí eu postei na internet, o cara me vira, pô, eu já tenho nesse nome e tal. Caralho, fudeu, mano. Já tinha feito fly, já tinha feito tudo. Aí o cara postou lá na internet. Eu, pô, fui lá encarecidamente, falei com ele, pô, cara, a gente imprimiu parada, eu sou pobre. Aí postei, né, na humildade, no post do cara no Facebook. Aí ele falou, tranquilo. Aí ele foi e colocou lá no post. Ah, eu tô cedendo o nome Riso 9001 pro comediante Beto Costa, pra ele fazer lá. Aí eu agradeci, pô, cara, valeu. Aí ele, tranquilo, depois tu me paga um boquete. Caralho, maluco. Tanta gente me zoou. Mas tu já pagou, não? Não, não. Não tive oportunidade. Essa pergunta aqui não quer calar. Eu não tive oportunidade de encontrar com o cara ainda. Olha só, ele tá ansioso.